De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assombra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo ser. Eu tava certo, apaixonado, tava enlouquecendo. Não sabia, sei lá, do que tava me... É verdade! É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Vou aqui no relento do seu apartamento. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo, bebendo. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais, não dá mais. Você ao mesmo tempo você morde, depois me assopra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar, me doia. Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo. Eu tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade. É verdade. Diz. Tô aqui. Tô aqui no relento do seu apartamento. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingindo. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas.